Começa agora! Não é super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas e dos cuecão. Ioiô, na Super Jovem. Sejam todos bem-vindos. Tá começando agora mais uma edição do programa Ioiô aqui na Super Jovem. Sextou, chegou o final de semana e a gente faz de tudo pra você continuar ligado com a gente nessa sexta-feira. Pra quem tá ouvindo a reprise no Domingão também, obrigado pela sua audiência. Toda a turma reunida por aqui pra mais uma edição do Ioiô, programa líder em audiência no horário. Obrigado aí pra você que tá ligado com a gente em casa, no carro, no trabalho. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, rapaziada. Mais uma sexta-feira bonita, né? Ensolarada. Ah, não, tô mentindo, só não é não. Ensolarada. Só que não. Chuvinha pra gente se acostumar bem aí, finalzão de semana, mas amanhã promete o sol aparecer. Melhorar o tempo, é verdade. Graças a Deus. Final de semana. Não aguentamos mais. Outra coisa que não aguentamos mais é a tal do programa eleitoral gratuito. Graças a Deus hoje. Graças a Deus hoje faz também. Faz tempo que não aguentamos mais. Não, e o detalhe, não é o processo. Vamos ser bem sinceros. O processo eleitoral desse ano, ele foi muito cansativo. Ah, foi. Porque ele foi polarizado, né? Tá chato. Tá muito chato. A gente não aguenta mais, tomara que segunda-feira acaba tudo, né? Vai acabar. Domingo acaba tudo. Graças a Deus. Léo Lúcio. E aí, meus queridos colegas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Bem. Foi tudo ótimo. Pois essa semana eu estive fazendo aula de bichês. E aprendi aí vários linguajados, digamos que assim. Seria o bichês? Dá o cor na neca, aquela coisa toda. Como? Que dá o cor na neca. Não, eu não posso traduzir ao vivo. Não posso. Não posso traduzir. A gente manjamos. Isso aí, mano. Nós manjamos. Isso aí. Outro. Nhaion, né? Que daí quando você encontra um gay, você fala assim, cara. Meu, você não vai querer. E aí, mano? Você vai. Nhaion. Você vai falar. Tem que puxar o I, né? Nhaion. É I-N-H-A-M. É. Boa tarde, meus queridos. Meu Deus. Boa tarde. Júnior Aguiar. Boa tarde. Tu também faz. Eu fiz o curso de porteirês lá. Nossa. Eu também fiz esse. Então, uma ótima tarde pra vocês aí. Eu quero dizer, cara, essa semana aí, eu sempre ouvia falar daquele filme Meu Nome Não É Johnny. Eu nunca assisti. Eu resolvi assistir. Ah. Cara, me identifiquei para um carvalho. É. Porque, definitivamente, cara, meu nome não é Johnny. O meu também não é. Me identifiquei com o filme, cara. É um filme louco. É. Então, uma ótima tarde aí pra todos vocês que estão do outro lado. Mais um ioiô na sua super faça chuva ou faça sol aí. Isso, e completando a trupe, o Kleber Aguiar com a gente aqui. Tudo bem, Kleber? Opa, boa tarde, Beto. Boa tarde pra todo mundo. Tô bem, cara, tô bem. Bem com o microfone na mão aqui, né? Ah, mas tem gente que gosta do microfone na mão, né? Ah, sim, eu prefiro não. Lugar. Cada um, né? Cada um. Mas eu quero, seja, deu sua boa tarde aí, Kleber. Vocês estão tanto quanto homoafetivos hoje. É, falando em homoafetivo, como é que vai ter o Inter, Jojão? Meu Inter não sei, não jogou. Ah, pois é. Não, é que o Jojão sempre gosta de falar de futebol. O Palmeiras se ferrou, né? Pois mas o Grêmio tá muito bem, inclusive, tá bem, agora. Ganhou do River Plate. Ganhou lá na casa do River Plate, parabéns, inclusive. Parabéns, é. Bacana. Tomara que o seu Tobas pegue fogo. E o bombeiro esteja de greve. Tudo bem. É isso aí que a gente, o pessoal fala. Ai, tudo vocês bem. Lá na Super Jovem, vocês têm uma equipe unida. Que o pessoal. O rabo de exatamente. Quem é que ele sai do ar e todo mundo se mata fora do ar. Não, inclusive uma treta. Não falou no Treta News sobre o campo lá do Grêmio? Não falei, cara. Teve o show da Shakira lá, né? Acabou com o gramado, né? Pois é. Teve o show da Shakinha lá, E daí estragou o gramado lá, a galera tá meio que reclamando. E agora, qual que é a produção? Como é que estragou o gramado? Não é colocado? Mas por mais que coloque, né, Beto? Epóxi, o problema, Beto, é que como está chovendo aqui, está chovendo no sul do Brasil e lá inteiro. Chove mais. E lá chove mais. Então, mesmo com a proteção, uma chuvinha por a cima, água, né? Ela vai acabar matando a grama, danificando a grama. Se fosse tempo seco, não faria mal a grama. Mas será que não tem drenagem lá? Tem drenagem, Léo, mas eles colocam uma camada para fazer o show. Ah. E aquilo, imagina o lamaçal, a porcaria que ficou embaixo daquilo. E aí, o abafado, meio que quase cozinhou, assim, por causa do calor, meio que quase cozinha. E da água. Deus, o pessoal vai se apateado lá no gramado. Aí o pessoal tá questionando, inclusive vocês e os gremistas estão questionando, tipo, o que vale mais, o show da Shakira ou a Libertadores? Só que tipo, o seguinte... Ah, o Shakira, né? Libertadores já ganhou ano passado. Eu vou complementar essa história, porque tanto o estádio do Grêmio, quanto o estádio do Inter, quanto o estádio do Palmeiras, não foram feitos com dinheiro público. Exatamente. Né? Aí foram só que foi feito parcerias. Eu não sei qual é a parceria do Grêmio, mas do Inter é Abril e do Inter. Do Palmeiras é o grupo Allianz lá, Allianz. Né? Allianz. Então Allianz. Eles têm que... Pessoal de Marte vieram pra fazer... Então eles têm que ceder certos pra, tá? Pra galera que deu o dinheiro, eles têm que ceder certas datas. Sim, não interessa qual for a data. Pra que sejam feitos shows, eventos. Ah, mas eu acho que um espaço tão grande daquele tem que ser aberto pra fazer shows também, né, cara? Tem que ser não só pra futebol, mas pra todo tipo de arte também, né? Poderiam também tomar uma decisão de colocar, claro, não é o mais conveniente, até os jogadores não gostam muito da grama artificial, que é o que tem na Arena da Baixada, que também é usada pro mesmo propósito. Uhum. Né? Os jogadores é ruim. É ruim. E como é que lá no Super Bowl, quando tem intervalo lá, os caras montam um palco em 15 minutos, daí não estraga isso. Ah, mas vai querer comparar a Fusca com Ferrari, daí vamos parar, né, Léo? Mas por que deixa ser feliz um minuto? Eles são da hora, meu. Eles são os mais melhor. E vão lembrar que alguns lá são cobertos, aí é outra história também. Outro plano. O estádio é 5 vezes maior que aqui, mais barato e é coberto. É tudo, é ar-condicionado, tá aqui, né? A grama nasce na hora. E falando em Estados Unidos, essa semana lá, tá tenso o negócio, os caras mandando pacote lá pros políticos, né? Os presentinhos são... E mandar os meus pacotes do AliExpress, nada, né? Não, se fosse no Brasil, ficava parado ali em Curitiba. Não sei porque que fica lá no CDT em Curitiba, não ia chegar nem nunca isso. Apesar de eu querer começar o programa hoje, já falando de um dos nossos patrocinadores, porque tem prêmios. Primeiro eu vou falar do Beltrão. Beltrão Net Telecom, essa internet é daqui, ultra velocidade, acesso ilimitado, não requer linha telefônica, porque é fibra ótica. Ligue, tem telefone 0800-649-5000, liga grátis, pede pro pessoal ir lá, cara, é rapidão mesmo, eu precisei de internet, foi assim, cerca de 24 horas estava instalada a minha net, tá? Olha, detalhe, cara. Extrema qualidade, bom preço, tem pacote de 5 a 150 megas. E a Beltrão Net Telecom manda presentes aqui, mas não para nós, né? Claro, para os ouvintes, né? A gente não merece. Mas é o seguinte, no dia 2 de dezembro vai acontecer no Estádio Anilado um jogo comemorativo. O show da Shakira. Não, o da Shakira que foi cancelado. Ah, já foi. Foi o União Master e o Flamengo Master, time Master do União e do Flamengo lá do Rio de Janeiro. Que legal. Será um evento aí também pra garear fundos. Que dia, Jorjão? Vai ser no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Tá? Isso vai ser pra garear fundos aí para o Clube Esportivo União, para o próximo campeonato. Só que tem um detalhe diferente nesse jogo. Ah. O ingresso, ele vai concorrer a prêmios em dinheiro. Opa, e sim, hein? Primeiro prêmio 7 mil, segundo 3.500, terceiro 1.500. Peraí, 7 mil reais? Posso comprar minha mobilete? 7 mil reais. Nossa, cara. Dá pra comprar metade do iPhone. É porque se fosse 7 mil Bitcoin, tava bem na fita, né? Bom dia. Segundo, 3.500, terceiro 1.500, quarto 1.000, quinto, sexto, sétimo e oitavo prêmio de R$500. E o seguinte, quem mandar o WhatsApp agora pra Super Jovem no 988-222-300 vai concorrer ao ingresso, e esse ingresso tá valendo também pra concorrer aos esses prêmios. Valores. Nossa! Tá? Não é o ingresso brinde, não é uma entrada, esse aqui é o ingresso comprado, que a Beltrão Net Telecom comprou esses ingressos e presenteou o programa Ioiô pra sorteando aos seus clientes, aos seus ouvintes. Sensacional. Tá? Eita! Eu, inclusive, tô por isso que eu tenho Beltrão Net lá em casa, né, meu querido? Beijinho no ombro. Você viu? Acho que eu não vou dar pra ninguém esse ingresso, vou tentar ganhar os 7 mil. Ah, nós estamos em 5 aqui, tem quantos aí? Tem 10, ó. Aí, fora, pra 5 pros ouvintes aí, ó. Fora que eu coloquei a Beltronet lá em casa e é mais barato e tem mais mega. Muito mais. É muito mais mega, é muito melhor. Coloca aí na sua residência. Boa, meu amigo. Exato, boa mesmo. Vejo vantagem, né? Beltronet Telecom, essa é daqui. Que coisa que enche o saco é você tentar batar a batada, é boa, né? Baixar a foto lá, o nude, e ficar carregando assim, né? Não. E fica fosco. Que nem nos primórdios da internet, você tentava achar, ver um nude lá, ficava 2 horas, 56K carregando. Tipo aquela discada, né? Mas também a mão trabalhava, né? Ah, a mão ficava assim, ó. Inclusive, até a foto carrega toda. Tem um pessoal aí com o mal de Parkinson daquela época por causa disso aí. O problema naquela internet é que o processo ficava muito pela metade e não acabava. Nossa, cara, aí travava bem na metade, você não conseguia ver o resto. Putz, aí o ápice da coisa era no queixo da pessoa, da mulher. Nossa. Vocês ficam falando de coisa antiga e não é do meu tempo. Da família, Beltrão. Deixa eu só fazer um merchan aqui, Jorge. Esqueci da Iraci Bolos. Opa! AliExpress, semana passada. passada, então vamos fazer aquele merchan legal aqui da Iracy Express. Olha só, final de semana chegou, que tal você ir pro Shopping Aquários, aproveitar, tem um cineminho, o Cinemax Beltrão, cara, tá, e aí você leva, faz aquela média, leva a esposa, a namorada, os filhos, enfim. Tá o Venão lá, né? Vai assistir o Venão e vai ver. Exato, aliás, não só o Venão, tem outro. Eu já vou ver em todos que estão em cartaz, mas tem um monte de filme em cartaz. Isso, e você vai pro Cinemax Beltrão e aí na sequência, ou antes ou depois, vai pra Iracy Express. Você que manda. Todo o sabor, toda a qualidade que você já conhece da Iracy Cafeteria e Confeitaria, agora também no Shopping Aquários. E que sucesso, que delícia, hein? Iracy Express, toda a qualidade, a diversidade dos cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez do atendimento. Entrega em toda a região central aqui de Francisco Beltrão, de segunda a sexta-feira, atendimento das 8 da manhã às 19 horas, sábados das 8 da manhã até as 2 da tarde. Iracy Express, mais café onde estiver, no Shopping Aquários Piso Verde, aqui no centro de Francisco Beltrão. Aí eu vi vantagem, Beto, né? Você falou no Cinemax, está em cartaz no Cinemax, Nasce Uma Estrela, que é o filme que tá bombando. Aquele com a Lady Gaga. É, Venom e Pé Pequeno. Pé Pequeno foi feito em minha homenagem. Gostaria de pedir... Em minha homenagem foi feito outro filme, mas eu não posso falar aqui. Gostaria de pedir ao meu amigo Kleber Aguiar que repartisse conosco o conteúdo que ele tava verificando. Isso. Leu? Ah, não tá, Bruno? Não tem microfone? Não, não vou falar nome aqui no ar, né? Mas se esse microfone funcionasse, né? Ah, acontece. Ele deu tilt ontem. Ele deu tilt ontem, mas acho que o pessoal vai... Entrou em curto aí o microfone. É a chuva que tá atrapalhando. Eu tenho uma piada. Vamos lá. Continue-nos. Vou contar o seguinte. Diz que um casalzinho do interior veio pra cidade, né? Uh-huh. Tentaram arranjar trabalho, não conseguiram. Tá, os dois já com fome. O maridão falou o seguinte: querida, eu acho que você vai ter que fazer programa pra nós. Eu acho que a única maneira de ganhar dinheiro aqui na cidade é você fazer programa. Mas eu não sei. Não tem problema. Você fica aí no ponto que eu vou ficar numa moita escondidinha, eu vou te orientando. Beleza. A moção, ela ficou lá, estacionou um carro. Opa. Né? Um carro com um senhor afrodescendente, morenão. Grandão, afrodescendentão. Grandão. Falou: oi, gata, tudo bem? Falou: oi. Quanto é o programa? Falou: só um pouquinho, moço. Foi lá na moitinha. Amor, quanto é o programa? R$100. Tá, ela voltou. R$100. Tá bom. Quanto tempo? Só um pouquinho. Amor, quanto tempo? Ah, põe aí umas 30 minutos, meia hora. Tá bom. 30 minutos. Nossa, cara, hein? 30 minutos, né? Daí ela... Tá, e o que que você faz? Faz tudo? Ela falou: só um pouquinho. Amor, o que que eu faço? Faço tudo? Não, só, né? Só o trivial, né? O trivial, básico. O básico. Aí voltou ele. Pacote básico. Voltou lá com o que vem com o telecine é mais caro, né? É, com o afrodescendente lá dela. Falou assim: olha, com o Gonê, eu faço. Aí o trivialzinho. Eu falo: o problema é que eu só tenho R$70. Ah, mas só 70? Mas só um pouquinho. Amor, ele tem só 70. Não, 70 não. Mas bem que nós estamos sem comer, 70 não. Já é 70. Faz assim, fala pra ele que você dá uma... Por R$70, você dá uma pegadinha de leve, tá? Você dá uma pegada. Beleza? Só uma pegadinha. Que brinque bom. Aí volta a moça, daí falou: por 70, só uma pegadinha. Eu falei: então tá bom. Ele, quando baixou as suas calças, mostrou a sua ferramenta, um negócio... E naquele vídeo que vazou na internet, né? É, um negócio esquisito, né? Meio que exagerado. Ela olha assustada, assim, e faceira também, e volta... Feliz. Feliz e assustada, e volta pro marido: amor, você não tem R$30 pra emprestar. De repente, né? Trintão pra emprestar. Tem trintão aí, amor. Meu Deus. Jesus. Sortearam grátis um mês de academia aqui da cidade e me dei bem. Não fui sorteado. Que eu também gostaria de não ser. Hoje tá legal. Nossa, eu gostaria de ser, cara. Eu cheguei pra moça e falei assim: viu, como estamos em clima de eleição, eu só tenho uma coisa pra te perguntar. Gata, deixa eu entrar no seu partido, né? Eu falei assim pra ela. Bem de leve, como, né? Você é romântico. A única coisa que você consegue na vida sem esforço é peso. É. Aham. Nossa, isso, sou prova viva disso. Isso é fácil. Prova gorda disso. O Natal está chegando e será que vai rolar um clima entre nós? Eu cheguei pra ela e falei assim, né? Entre nós. É. Ou uma dica, pra, inclusive serve pra eu e para o Beto. Sim. E pra os nossos colegas aí adjacentes, adjacentes. Pra que, evitar queda de cabelo. Como que é? É, você tem que pentear o cabelo deitado. Deitado. Ah, entendi. Já escorre ali pro... Lidar com mulher é fácil, você só precisa entender que às vezes ela tá certa e às vezes você tá errado. É bem fácil. É pronto, simplicíssimo. É só entender isso. Se você entender isso, meu amigo. Você vai ser casado tipo o Jorgeão, 12, 15, 20, aqui o Beto, todo mundo 20 anos aí, né? É todo mundo casado 30 anos aqui na rádio. Esse não é pensamento, não sei se ainda tem pensamento, mas é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O que fazem 15 loiras paradas, não tá falando Cinemax? 15 loiras paradas na frente do Cinemax. 15 loiras? 15 loiras. O que fazem 15 loiras paradas na frente do Cinemax? Era o time da Nossa, rapaz. É. 15 loiras. 15 loiras. Estão esperando começar o filme? Não, era esperando mais uma loira porque o filme era a partir de 16. Na verdade, o número era outro, mas ia, né? Ah, sim. Sugerir. Não, daí não, daí não. Fez uma adaptação. Adatamento. Vamos tocar uma. Toca aí. Ih, botão errado. Vai acabar. A ver e tudo a ver com você, Super Jovem. Tá calmo nesse coração, gente. Depois de uma garrafa, uma boca sem graça, saudade e sofrimento, essa sou eu por dentro. Beijei, mas já tô sem ninguém do lado. Pra relacionamento eu tô fechado.

a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Então fala, que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um show pro mundo. Então fala, que a gente ainda tem solução. Você é a voz, eu sou o violão. Vamos fazer um filho, vamos fazer um filho pra ele tocar a percussão. Aí depois a gente pode fazer um pra tocar o piano, um pro violino, um pra guitarra, um pro baixo, um pro saxofone, um DJ. E aí a gente vai precisar de um empresário. De volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. Bom final de semana pra você, ó. E a previsão de tempo aí pra esse final de semana é de tempo bom. Ah, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Vai dar pra secar os mijados, né? Que merda, hein? Muito, muito, muito, muita chuva. Muita chuva, muita chuva. Não, agora o bom dessa chuva toda é que não tem lado bom, né? Que o pessoal gosta de ficar assistindo filme, séries, essas coisas, mas daí... Mas daí não sai, não compra, não, o comércio não, não gira, fica uma bosta. Pessoal, continue mandando seu WhatsApp pro 988-22-2300. Daqui a pouquinho tem sorteio do ingresso do jogo do União Master e Flamengo Master. Opa! Que vai valer muito dinheiro. Nossa. Tem prêmios em dinheiro pra você, você que tem o ingresso, esse é o ingresso com a cartela já para concorrer. Pro bingo? Isso, não é um bingo, vai ter um número lá, enfim. Ô, Jorjão, oi. Será que tu tem o contato dos amigos aí, dos parceiros aí, dos ingressos aí, cara? A gente, era interessante eles entrarem em contato com a gente pra falar quem é que vai estar aí, né, cara, do Flamengo Master, né? Até que seria uma coisa interessante pra gente saber, né? Mas quem que vai estar aí? Será que vai estar o Zicozinho? Eu acho que não. Vou pesquisar, é melhor. Vou pesquisar. O Flamengo Master aí, né? Sexta-feira que vem eu trago todas essas informações. Isso, tá? Fechado, gostei. Oi. Assim que você faz. Dizem que tomar leite dá muita força. Tomei muito leite e empurrei. Ah, isso a gente já sabe, Jorge. Empurrei uma parede e nada aconteceu. Ah, tá. Nossa. Chateado demais, bebi um litro de pinga. Sabe o que aconteceu? Ah, voando. A parede se moveu sozinha. Olha! Só com o pensamento, negão. Só com o pensamento. O poder, o pudor, os lábios e o batom. É que nem quando eu tinha bodega ali perto do bairro, ali do Agudão. Tinha bodega? Sim, tive bodega por muitos anos. Foi bodegueiro? Sim, já fui. Aí, só que, né, faliu, né? Não sei porquê. Ah, daí tu bebeu todo o estoque. Consumiu o estoque. Só de leite. Foi bodegueiro? Fui bodegueiro. Perdeu a chance de ser meu melhor amigo. Aí, ó. A gente não esquecia aí. Pois é, aí, ó. Compensação, hoje te odeio, né? Mas a gente tava ouvindo, eu ouvi o Jorjão lá. Era o quê? 60 e o quê? 64. Aí o carinha chegou lá pra mim e falou: ô, bodegueiro, me dá 10 pingas. Eu: tá, mas... Que desce, tá sozinho e toma uma só de cada vez dele. Não, eu tô pagando. Por isso que faliu, o cara não queria vender. Não, mas eu pensei, né? Foi um comerciante ruim da banda. Mas é que eu fiquei pensando, né? 10, né? Vai, entra uma mosca ali, talvez, sei lá, vai estragar, né? Enfim, aí o cara falou: não, eu vou pagar, me dá 10, faz o que eu tô mandando, né? Então tá aí, botei os 10 martelinhos de pinga lá pra ele, né? Aí ele tomou um, né? Foi. Beleza, tomou o segundo. Tomou o terceiro. Minha nossa. Aí no quarto, né? Ele começou já. Rapaz, eu acho que eu tô conseguindo fazer já, confirmar a minha expectativa, o que eu tava achando que cesse, né? Aí foi, tomou, né? O quinto e foi dele. Olha, você viu? Tô confirmando, minha mãe. Tinha 10. Já tô no quarto. Tô no quinto aqui, ó. Tô no quarto. Já não sei mais nem contar. Mas tu viu, cara? Quanto menos eu bebo, né? Mais bêbado eu fico, tu viu? Tá certo. Sabe que o Júnior mora com a mãe ainda. Mora. Né? Você também mora com a minha mãe. Você também mora com a mãe, mas essa história é do Júnior. Antes dele ter bodega, ele morava lá em casa, na casa da mamãe. Olha! Brincava de cavalinho pra upa com o Jorjão. Aí ele falou: mãe, e ela falou: fala, Júnior. por que que você fica olhando o programa da Ana Maria Braga e não faz nenhuma dessas receitas? É pelo mesmo motivo que você fica olhando o X-Video e não pega ninguém. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Pessoal, com a gente o CESU, Centro Sul-Americano de Ensino. Faça administração ou direito no CESU. Inscreva-se no site cesu.br ou através do WhatsApp 999774600. As provas acontecem dia 24 de novembro. 24. Falar mais ou fazer mais? Eis a questão. O mundo está em transformação. Comece a sua transformação. Vestibular 2019, administração ou direito. Provas dia 24 de novembro. Inscreva-se através do site cesu.br ou então através do WhatsApp. Informações no 999774600. Provas dia 24 de novembro. Vestibular CESU 2019. Um grande abraço aí para toda a equipe do CESU, parceiros aqui da Super Jovem já a longa data, e agora trazendo também no ioiô aí essa importantíssima informação para quem quer aí melhorar a sua ser vida melhor, profissional. Né? Ser um cara melhor. Exatamente. Saber administrar. Saber não ocupa espaço, meu. Não, é a única coisa que não te tiram, né? E isso que eu ia dizer, conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. E quanto mais conhecimento você tem, adquire mais você quer ter. E nunca sabe de nada, isso que é o mais legal de todos. Você morre sem saber de tudo, né? É verdade. É louco isso. E acrescento ainda, né? E acrescento ainda que na vida e no sexo é melhor fazer do que falar, né? Verdade. Verdade. Mas no meu caso tá sobrando pra falar, Júlio. O Jorjão comentou ali que eu moro com a mãe, moro ainda, né? E esses dias ela tava lá assistindo, lá na sala, coisa e tal, ela gritou, ô filho, tá trabalhando? Ei, tô trabalhando, mãe. Viu, mas por que que tu não vem assistir aqui a Carinha de Anjo com a mãe? Eu falei, mãe, ela não gosta de novela, odeio novela pra criança, pra gente retardada, né? Mas não chamando minha mãe de retardada, mas tipo, não. É novela criancinha. Claro. Daí ela falou, ai, mas vem assistir com a mãe, tem certeza que você não gosta? Eu falei, sim, pililim. Ninguém entendeu? Não entendi, não, é a referência. Lá, ela, a palavra que mais sai da boca dela é sim, pililim. Sim, pililim. Ele não assiste a carinha. Ele não assiste a novela. Então, não. Por isso, né? Essa é a piada. Ele, né, assiste só o segundo sol. Nossa. Eu assisti o segundo sol, cara. Eu assisti alguns capítulos. O menino estava viciado em Facebook e WhatsApp. Então, olha o Júnior aí. Então a sua mãe, preocupada, levou para uma igreja, levou no culto pro pastor falar com ele. Ele falou, irmãos, glória a Deus. Adeus. Por que os pastores são carioca? Porque eles são tudo cariocas. Pois é, falou, cara. Irmãozinho, você aceita Jesus? E o moleque falou, só se ele me adicionar. Ele que me manda o convite. Um general reparou que um dos soldados tinha um comportamento muito estranho. Estranho, estranho. O recruta catava qualquer pedaço de papel que via no chão, lia e dizia, não é isso. Não é isso. E o descartava de novo. O hábito continuou por algum tempo até que o general conseguiu que o soldado parasse por um... passasse, aliás, por um teste mental. Você não era diopira, né? É isso aí. O psicólogo concluiu que o recruta estava desequilibrado e escreveu uma notificação pedindo que fosse dispensado do exército. Aí o soldado pegou a nota, sorriu e disse... É isso. Viu só? Bem bolado. O cara queria vazar. Vazar. Queria vazar, fazer o quê? Ele queria vazar. Vamos ele tocar queria uma. Sair. Vai lá, tocar uma pra nós. Vamos lá. Fala, oi, mais. Toca aí. Acerta o botão aí, Beto. Surrender my everything, cause you made me believe your mind. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood. Calling tonight.

Yo-Yo. Super Jovem. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Essas músicas aí. Toca. Nossa, toca só coisa boa. Só coisa boa. Mas melhor música. De repente veio um cavalo branco chamando Mangão. O apelido dele era Negão do WhatsApp. Pangaré. Chamado Mangão. Kid de Bengala. Kidão. Mangão. Vocês viram o vídeo na internet que vazou essa semana aí do Dória? Do Dória? Não, Dória. Outro vídeo que o cara pegou na namorada dele lá no motel com. Não. Vocês não viram branco? Esse vídeo? Não vimos. Então vou mostrar pra vocês. Então vamos ver, peraí. Cara, vamos... Roda, roda. E para essa porcaria de programa e vamos ver o tamanho do negócio. Coloca um. Que não falou no comercial, vai tomar banho, né? Ah, cara, eu lembrei agora só com essa música. Só se lembrou agora. Falar em Dória, eu levei fé. Agora, se eu morasse em São Paulo, eu votava nele. O Dória. Ô, cara, eu achei que ele não era daquela área. Tanto que fizeram uma musiquinha pra ele, né? É. Dória, Surubá é com o Dória, o melhor. Não. Ele não tem Dória de ninguém, né? Não tem Dória de ninguém. Não, enjoadinho, né? Cinco, né? Não, cinco. Ele sabe administrar bem os números. Sim, né? Administra. O cara que administra o Suruba daquela não vai administrar São Paulo. Vem administrar o nosso grupo aí. Peguei essa do Rafinha. Desculpa, Rafinha Bastos, meu amigo Rafinha Bastos. Teu brother, né? Segue aí no Instagram. Meu brother mesmo, Eu sei que muitos aqui não entendem a ideia dessa preocupação minha aqui. Ô, Kleber, Qual? Sou de certeza, não. É, é que o ruim, tem muita coisa que é ruim em ser gordo. Gordo, né? Ser gordo é ruim. É, mas uma delas é o quê? Você virar ponto de referência. Ah, é, né? É verdade. Tipo, verdade. Tipo, ô, amor, eu tô aqui perto do gordo de camisa azul. Referência. Sabe um gordão aqui gordo de boné branco? É tá esse, vendo? Tô aqui do lado. Nossa, agora ser gordo é complicado mesmo. Cara. Ele tá em volta de mim aqui. Tá em volta de mim. Tá vendo o gordo aqui, então? Você não está me vendo porque eu tô na frente dele. Ele tampou tudo. Bom, nós temos aqui, a gente já rodou esse quadro aqui há muito tempo e a gente tava relembrando ele, o locutor fazendo teste numa rádio e anunciando, desanunciando, na verdade, as músicas, né? O teste aqui na rádio a gente chama de piloto, né? É. Aí o cidadão vem, grava um teste como se estivesse no ar, né? Isso é verídico, foi aqui, hein? Isso aqui. aconteceu, enfim, ele veio fazer o teste, fez a locução e desanunciou algumas músicas que tocaram na programação. Eu até achei a voz do cara boa, Beto. A voz dele é boa. Vamos deixar pros ouvintes escolherem aí se o cara manda bem. Vamos lá. Só tocamos as Tides of Hearts, Left Crafting, Cheats, Heart of Mine, Seth Crown e Carla and S. Jack e o segundo solo de KCL. Daqui a pouco voltamos. Você ouviu Every Legend, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It to You in My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Capital Inicial, Como Devia Estar, Eminem, Singing of All the Moments e CPM 22, Dias Atrás. É bom isso, doutor. A melhor foi a da Kid Abelha fluente em inglês. MP3. É MP3. Cara, eu nunca vi um cara ser tão bom que ele chega a falar o formato da música. O formato da música, a extensão que ela foi. Ponto MP3, só show de bola aí. Eu acho que deveria contratar, viu? Contratado, né? Pode contratar o rapaz aí. Isso. Cuidado. Olha, você já reparou, cara, que tem gente tão amarga nessa vida, tão amarga, tu dá bom dia, pessoal, vai tomar no, né? Bom dia é o baralho, né? É. Tem gente tão amarga, cara, que eu acho que na encarnação passada, eu acho que ela foi chá de boldo, né? Foi. Olha, agora chá de losna é bem mais amargo. Chá de quem? Losna. Já tomaram losna? Pra que seria isso? Não tomem, então, porque é horrível. Pra que seria? Pra dor no estômago. É. Eu prefiro pão de losna. Pão de losna? A losna. Eu prefiro chá de picão. Esse aí, por incrível que pareça, eu nunca tomei. O chá de picão nunca tomei. Ai, para! Tem também, o Léo já tomou chá de pau velho. Pau velho não. É uma árvore. Pau novo também não. É uma árvore. Parece tipo uma rama. Você já tomou, Jojão? Não, eu não. Pra que serve isso? Também não sei, eu sei que tem. Ah, tá. Pau velho. Qualquer árvore velha é um pau velho. Não, mas esse é um específico. Não é o pau Brasil. Específico, né? Tinha uma merda chamada Específico Pessoa. Daí até hoje já isso. Tomou esse nojo? Nossa, sim, eu já tomei isso. Específico Pessoa. Cara, isso aí acho que derretia o organismo. Derretia. O algarismo, né? Tá louco. Específico Pessoa. Todo o pessoal de fazenda, interior, os antigos usam, né? Para tudo. É picada de cobra, de pernilongo. Se quebrar o braço também, você passa ali. É que nem a avó, né? Ah, vou dar um chazinho de boldo, você cura tudo que você tem. Se quebrou a perna, a cabeça, toma chá de boldo que dá hora. Era álcool, tudo era álcool. Ela passava. Tu quebrou o braço, passa álcool. Tu cortou, passa álcool. Tudo era álcool. Ela era fã do álcool. Tá com dor de cabeça, toma um gole de álcool. Sim, inclusive o vô do Jorjão, quando ele precisava, falou: ô, Jorge! Dá álcool pra mim aqui, velho. Álcool. Eu jogava lá e dava álcool pra ele. Álcool. Claro. Vamos falar bem pro ouvinte não entender mal. Dá álcool pra mim. Falando em álcool e você tava falando dos chás ali, tinha não. Antigamente, o pessoal faz hoje, ainda colocar um cipó dentro de uma garrafa de cachaça. Em casa a gente coloca outra planta. No álcool. Coloca o cipó e outra coisa. Não. Mas lembra disso aí, né? Lembro. Eu gostava mais de butiá. Butiá, isso. O quê? Cachaça com butiá. Butiá é uma frutinha que dá numa palmeira. Aí você coloca ela na cachaça, coloca cachaça. E aí bebe a cachaça com drink, só gelo. Que, assim, deixa curar, né? Deixa uns dias pra ela tomar aquele gosto do butiá. Ela vira um licor. Fica muito bom. Pois é, lá em casa a gente coloca limão, né? coloca... Vira tipo caipirinha. Isso, coloca limão, coloca álcool, açúcar, mói, ó.

eu também sou feliz, sou assim. Vale bom em qualquer lugar. Você também, eu também sou feliz, sou assim. Vale bom em qualquer lugar. Você também, eu também sou feliz, sou assim. Vale bom em qualquer lugar. Você também, eu também sou feliz, sou assim. Vale nessa vida sem você. Eita, bom, hein? Eita, só esperando bom a batida dos 18 sinais aí. 18 sinais. Eu quero falar do Auto Posto São Carlos, meus amigos. Fale-nos. Abasteçam o seu carro num posto de extrema qualidade. Estou falando do Auto Posto São Carlos. Por quê? Porque você paga mais barato, você tem qualidade no abastecimento, você tem aí, se você duvidar da qualidade, o pessoal faz lá a análise do combustível. Tem mais, hein? Tem aí uma conveniência fantástica, maravilhosa. Tem café, tem lanche, tem suco, tem cerveja, tem refrigerante, tem o que você quiser, chocolate, enfim, é um posto para você, é para você se divertir. E além disso, anexo ao Autoposto São Carlos tem lojinha, tem barbearia, enfim, é um mini shopping. Você chegou lá, você vai dar um trato no carro e vai dar um tapa no visual também, uma, né? Tapa no visual, faz de tudo. Show, tá de bom? Bola. E muito bem localizado aqui em Francisco Beltrão, ali pertinho do Supermano Manfroy 3, um pouquinho ali, dá uns 20 metros depois do Mano 3. É da perto da minha casa também. É, tu tá morando ali, né? Sim. Ali na Getúlio Vargas e também na D'Ambros e Piva em Marmeleiro, Auto Posto São Carlos. Você falou aí, Léo, que você tá morando ali. Uhum. Diz que fiquei sabendo que você chegou hoje. A sua mãe tá. Você tá morando com a sua mãe. Tô morando, né? Com a Mames. Aí você disse assim: mamãe, tirei 7,5. Mãe, tirei 7,5 no exame. Ela: parabéns, filho, qual exame? Bafômetro. Então, cara, como eu moro ali no São Miguel, ali tem tudo perto. Tem o Mano Manfroy 3, tem o posto, eu ando tudo a pé praticamente, mãe, ali. Eu, cara, pego o carro só pra vir trabalhar. Virou um centrão. Eu morei no Guelme. Você morou no Guelme? Eu morei no Guelme, não tinha nada. Não, bicho, tinha agora, cara. Inclusive, é melhor do que o bairro onde eu morava antes. Sim, olha onde você morava. Morava na Alvorada. Então, pessoal do Alvorada, atenção, hein? Tá? Atenção, galera do Alvorada, hein? Se liguem. Olha, eu não quero dizer nada pra vocês. Manda um abraço aí pra Patrícia, que tá ouvindo a Super Jovem. Ela falou: gente, como vocês são maravilhosos, cada dia amo mais esse programa, tá? Opa, Patrícia. Valeu, Patrícia. Valeu, Patrícia. O João Paulo Beato de Oliveira levou ingresso aí pro jogo do União Master e Flamengo Master. Ele passa aqui na portaria da Super Jovem, munido de identidade, chega aqui, né? Enfim, um documento, isso, com foto, em horário comercial. Horário comercial. Lembrando, isso mesmo, que a hora do almoço não é horário comercial. Pessoal, a gente coloca, né, ó, horário comercial, os caras escrevem, pode ser no almoço? Verdade, cara. Passa aqui e retira, além de você ir aí assistir esse jogaço do União Master e Flamengo Master no dia 2 de dezembro, a gente vai concorrer a prêmios em dinheiro aí, 7 mil, 3 mil. Já e meio, pensou? Meio, um monte de coisa. Já pensou levar aí uma bolada? Acredita? 7 contos já me ajudaram. Paga um churrasco aí pra nós. Eu já conseguia pagar, nossa, a conta na bodega. Nossa. Vamos falar aqui da Rede Leve Calçados e Confecções. Acontecendo a semana especial do tênis na Leve Calçados. Preços que ninguém tem. Garantia de economia pra você. Milhares de peças selecionadas com precinho que cabe no seu bolso. Só Leve tem, só Leve faz. Tênis moda casual feminino, Nádia Thalita, R$59,90. Tênis skatista Nesk, pra ele e pra ela, R$49,90. Tênis de Adora, R$99,90. Só a Leve tem. E ainda todas as novidades da estação e até 10 vezes no Cred Leve, sem entrada e sem nada de juros. Faça já o seu crediário e aproveite. Compre também acessando o site lojasleve.com.br. Em Beltrão, duas lojas, na Júlio Assis, Leve Calçados e Leve Confecções, e uma loja no Pinheirinho, em anexo ao Ítalo Supermercado. Tem Leve com a gente aqui no Ioiô. Os nossos patrocinadores, galera, eu tô saindo um pouquinho antes. Hoje? Ah, não, Jorge. Ah, já faltou semana passada. O cara já faltou. Semana passada eu tava de lua de mel, né? Comemorando com a minha esposa, 19 anos de casado. Parabéns. Fomos passear lá em Piratuba. Já foram em Piratuba ou não? Piratuba, já nunca. Não consigo nem marmeleiro, cara, acho que eu vou em Piratuba. Vou dar uma dica, ó, Lu. Você quer ir num lugar bacana pra caramba, Piratuba. Piraituba. Piraituba. Você tem ideia, o Telco Jorge ficou R$4.000 a diária. A diária, por pessoa. É por pessoa, foi ele e a mulher lá. O meu sorte, eles me cobraram menos. Ah, tá. 3.000 e meio. É que sabe o que? Eu tô indo lá pro mega feirão de carros que tá acontecendo lá no parque e eu vou trazer de lá informações ao vivo pra galera que quer trocar seu carro. Tá bom? Eu quero trocar o meu. Então, você vai estar trazendo umas informações. As informações do mega feirão de carros. Então. Quero comprar um Fusca. É, um Fuscão tem. Que, com certeza. Lá tem de Ferrari, acho que não tem. Ferrari não tem. Lá tem de Audi a Fusca. Tem todos. É? Para todos os gostos e bolsos. Oi? O quê? Eu acho que tá desligado o microfone. Agora sim. Mas tinha um Camaro branco lá. Camaro branco? Esse eu não tenho dinheiro pra comprar, não, macho. Bonito. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar e nem pra manter. Não tem dinheiro pra nada. Então, daqui a pouco, eu dito isso, eu tô indo embora, mas. Se bem que o quê? Que o Fusca deve estar fazendo a mesma média do Camaro, mais ou menos. Não, o Fusca é econômico. É bem econômico. E o Fusca, na minha época, e do Beto Garcia também, eu falo porque tem a mesma idade que eu. Você, raramente alguém tinha carro. Aí existia só. Mas sabe por que tinha Fusca? Que tinha carro. Eu vou explicar pra vocês por que ter Fusca era bom naquela época. Por quê? Que raramente alguém tinha carro. E existia uma casa noturna apenas na cidade, uma boate, sei lá. Ah, me liguei nisso aí. É, da CETERIA. E o Fusca tem um diferencial. Qual? O Fusca, ele fede combustível dentro. Ah. Ou seja, você fica fedendo gasolina. Sim. Aí você chegava na boate, você fedendo gasolina. A garota sabia que você tinha carro. E quase ninguém tinha carro. Entendi. Então era um perfume diferente. Quer dizer, você pegava. Pegava com o Fusca. Tinha carro, pegava. Pegava com o Fusca. Às vezes o Fusca não pegava. É isso. Mas você pegava. Galera, um grande abraço. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Falou, Jorjão. Segue por aqui o Yoyo na Super Jovem. Olha aí, quem gravou aí um novo álbum depois de muito tempo foi o Black Eyed Peas, né? Pois é, mas eu não vi a Ferg, né? Não, ela não tá junto, não. Mas o que aconteceu, cara? Ah, ela tá em carreira solo, né? Eu acho que ela preferiu vazar e ficar na carreira solo, será? Né? Será? Sim, porque tá o APL lá, aquele, não sei. Apple de Apple, tá o IAM e tá o outro carinha lá, né? Isso, menos a Ferg. Samsung de Samsung. Tá menos a Ferg. Após 8 anos sem gravar nada, né? O Black Eyed Peas aí fizeram muito sucesso. Fala aí, Léo, algum sucesso do Black Eyed Peas? Bum Pau. A Igara Feeling, foi mixada pelo David Guetta fez, né? Sim, Shut Up, né? Várias músicas do Black Eyed Peas. Muitas músicas, isso. Só que o Black Eyed Peas fazia sucesso por causa da Ferg, né? É, também, era uma voz feminina ali junto, né? Mas enfim. E ela era bem eclética, ela era bem diversificada. Tinha horas que tu não notava que era ela que tava cantando. Sim. Quando ela canta rap, é que nem a Nicki Minaj. Sim. Né? Quando ela canta rap, tu não nota, nossa, essa é a Nicki Minaj, pois a mesma que canta. Bem diversificada normal, mesmo. Né? Bem... É, inclusive, eles já confirmaram que vem pro Rock in Rio 2019, o Black Eyed Peas. É que tem o show da Pig lá no mesmo dia, né? Pois é. De quem? Da Pig? Da Pink. Acho que era da Peppa Pig. Peppa Pig já tá aposentada. Peppa Pig na tenda. Tenda Kids. Dos Orixás. Tenda dos Orixás. Peppa Pig vai estar lá, mas ninguém me mandou convite, tipo. Entendeu? É, ninguém entendeu. Então ninguém tudo bem, entendeu. Né? Vamos tocar a música. Toca pra mim aí. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing.

chegar a sua vez. Não te esqueci, pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue entender. Porém outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Só mais uma vez. Só. Falei que não chapava, chapei. Falei que não chorava, chorei. Queimei a língua de novo outra vez. Falei que não ligava, liguei. Falei que não voltava, voltei. Essa minha história dava um livro. É só beber que eu esqueço o prometido. E se quer um conselho, véio, não diga dessa água nunca beber. É fraca de ex. Era pra ser um gole, eu me afoguei. Não tira dessa água, nunca bebês. Vai que bebereis. É fraca de ex. Era pra ser um gole, eu me chapava, chapei. Falei que não chorava, chorei. Queimei a língua de novo outra vez. Falei que não ligava, liguei. Falei que não voltava, voltei. Essa minha história dava um livro. É só beber que eu esqueço o prometido. E se quer um conselho, não diga dessa água nunca beberei. Era pra ser um gole, eu me apoguei. Não diga dessa água, nunca beberes. Vai que beberes, é pra gadez. Era pra ser um gole, eu me apoguei. Vai que beberes, é pra gadez. Era pra ser um gole. Vai que beberes. Era pra ser um gole, eu me afoguei. Ioiô, divertido, alegre. Ioiô, na Super Jovem. Josie's on a vacation far away. I don't wanna lose your love tonight. Cé Baião. Akundum, alguém Akundum, lembra? Akundum, ah, Junior. Claro. Oi. Akundum, lembra? Akundum, Reggae Night. Akundum, Maconhada. Reggae Night, aquela parada toda, é, né? Aquela parada legal. Aquela parada aí, né? Só aquelas paradinhas, né? A Anitta manja muito, né? Do quê? A Anitta manja muito das paradinhas. Das paradinhas? Ela fez até a música, né? Inclusive, a Anitta falou essa semana que vai fazer uma parceria com a Camila Cabello, né? É. Tô conversando. Eu acho que é mimimi da Anitta, mas... Vai saber, né? A Anitta tá em todas. Em todas. Vamos embora, galera. Vamos embora. Eu tô deprê com esse tempo de M aí. Queria que vai melhorar, vai melhorar. Queria que fosse um solzão. Não, mas eu tava... Vai melhorar falando de semana, mas segunda já vai despiorar, né? Não, vai piorar de novo. Ah, pelo menos sábado e domingo vai ter sol, né? É, pelo menos final de semana, né, cara? Pelo menos isso. Pelo menos. Lagartear. O mais melhor é que acabou o horário político agora, né? Acabou. Só daqui 2 anos. Beijo, Luz. E o mais melhor é que acabou o Yoyo também. Tchau. Acabou. Tchau. Tchau pra vocês. Um beijo na bunda. Bom final de semana.